André Cedês, o Moral de Ibicoara. Avisar que eu voltei e vou colocar o paredão pra tremer. Ao som dos meus graves, a bunda delas vai mexer. E eu não tô de brincadeira, aumenta o volume aí pra tu ver. Automaticamente, automaticamente, automaticamente, a bunda delas vai descer e subir. O bem picando e jogando essa bunda pra mim. Vem chacoalhando, vem jogando, o jeito é lindo, gosta assim. E vou colocar o paredão pra tremer. Ao som dos meus graves, a bunda delas vai mexer. E eu não tô de brincadeira, aumento o volume aí pra tu ver. Automaticamente, automaticamente, automaticamente, a bunda delas vai descer e subir. Oh, vem quitando, vem jogando essa bunda pra mim. Oh, vem jogando, chacoalhando, o GL gosta assim. O imperador dos paredões, é disso que eu tô falando, hein?